Apologia Sonora. Um enorme amontoado de construções está encravado no coração de uma das regiões mais ricas do Brasil. No bairro do Morumbi, em São Paulo. Paraisópolis tem 80 mil moradores, quase 18 mil casas. Considerou que se tratava de apologia, Apologia Sonora. Hoje, com 800 mil metros quadrados, Paraisópolis teve que criar vida própria. Abriga 5 mil lojas de comércio, mas desde sempre carece de atenção do poder público. Paraisópolis, cercado de belas mansões. Apologia Sonora. E pela favela, zona sul, Paraisópolis. Então me diga. Pois considerou que se tratava de apologia. Apologia Sonora. Pois considerou que se tratava de apologia. De um lado, as mansões do Morumbi. De outro, barracos lotados de pessoas carentes. Apologia Sonora. Apologia Sonora. Paraisópolis. Está. Apologia Sonora. Apologia Sonora. É lá, Paraisópolis, que está. Apologia Sonora. É lá, Paraisópolis. Apologia Sonora. Apologia Sonora. Apologia Sonora. Apologia Sonora. Wellington, Apologia Sonora, Zona Sul, Paraisópolis, pelo rap.